Barbra Streisand. Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo, estão começando aqui Caramba Cast, vamos apresentar quem está conosco hoje aqui. Por favor, Tute, se apresente. Fala aí galera, como estão vocês? Isso. Responda do outro lado. Responda no comentário. Isso, responda no comentário. E também Rafa aqui conosco. E aí galera, mais um cast aqui, nada melhor que um bolinho de chuva pra acompanhar, né? É isso aí, aqui no Brasil tá fazendo muito frio, não tá chovendo muito não, mas tá fazendo muito frio e dá pra relembrar boas épocas de chuva, de gotinhas correndo dentro da camisa de frio, era foda. Exatamente, e galera, antes de começar esse cast, queria pedir pra vocês, não se esqueçam de comentar. Beleza, tem o um envelope embaixo piscando. Tem aqui em cima também a caixinha vermelha com o envelope branco. E clica aí também. Todos eles, você clicando, vai para o mesmo lugar, para a mesma caixinha de mensagens para vocês comentarem. Beleza? Da crítica, sei lá, o que você achou do cast. Se você acha que ficou faltando falar de tal coisa, fale também. Ou se você gostou daquele negócio que a gente citou, comente também. Pô, ficou legal aqueles negócios que vocês citaram lá. Eu sempre joguei, ou sempre vi, ou sempre assisti aquilo lá que sempre vocês falaram. Isso, ou sempre fiz. Beleza? É muito bom essa participação de vocês, galera. É tipo, preparar mais um texto pra mandar, sugestão de cast também. Pô, eu queria tanto ouvir vocês falarem disso e tal. E fazer um textinho legal sobre alguma situação que você passou em relação ao tema do cast também. Prepara uma paradinha direitinho aí que a gente vai voltar com os comentários. Porque os comentários que a gente tá recebendo tá meio tenso da gente ler, porque tá faltando aquele assunto. Beleza, galera? Isso, exatamente. Porque você comentando, a gente vai saber o que o público gosta de escutar. Beleza? E a gente tá fazendo realmente um caramba pra vocês. Ou seja, se vocês não comentarem, a gente não vai saber o que vocês querem ouvir. Tranquilo? Com isso daí, outra coisa também. Aqui do lado tem o banner da Game Company. Beleza? Participe da promoção deles, você tá concorrendo a CDs de jogos e a outros brindes, e há também o prêmio do sorteio final, que vai ser o PSP 3010, beleza? Então não se esqueça de clicar no banner. Dia do sorteio final, 9 de setembro. Isso. Além do PC do PSP 3000, acho que é 3000 agora, acho que eles erraram. Também vai ter um kit com uma case e mais os três jogos que eles estão oferecendo. Isso. Tem prêmios toda semana, né, galera? Toda semana. Além do sorteio do dia 9 do 9, que é o sorteio maior, que é do PSP, você pode estar concorrendo a prêmios menores durante a semana também. Você tem que ficar de olho lá. Sempre aí, ó. Não esquece. Você tá do site de onde você veio, né? Tá sempre aí, ó. Acompanhando o site aí, que vocês podem ganhar muitos prêmios. Isso. Então é só clicar lá no banner da promoção, se cadastrar. Diz de onde veio, carambacash.com, e estará concorrendo ao PSP, a jogos e a brindes e a tudo mais. Tranquilo? E já falando em promoção, galera, aguarde, CarambaCast estará trazendo novidades para vocês aí, para mais para frente. Tranquilo? Bom, então vamos para o nosso tema de hoje, recadinhos dados aí, que é dias de chuva, isso que você faz nos dias de chuva. Você fica em casa, ou então dia de frio. Beleza? Choveu, ficou frio. Ou ainda mais, em alguns lugares, quando chove, acaba a energia. Exatamente. Tudo reunido num simples fator da chuva. Mas como para começar o cast de hoje, falar sobre esses acontecimentos bizarros. Rafa! Droga! Pois é, né? Chupa R, tá? Pois é, né, galera? Eu acho muito legal relembrar dessas paradas, porque quando eu era menor, minha mãe sempre fazia bolinho de chuva pra gente. Eu nunca esqueci dos bolinhos de chuva que minha mãe fazia, cara. Mas a parada que mais marcou também quando era dia de chuva, que minha mãe era muito pró, sempre muito pró no artesanato, sabe? Crochê e tal, essas paradinhas. Aí o que acontece? Minha mãe fazia, tipo, meia de crochê, tipo uma bota de crochê, luva, touca, fazia um altas paradas, saca, velho? Eu ficava extremamente aquecido. Era muito bom, até de manhã tava aquela chuva, domingo, porque criança, sabe? Criança não dorme até tarde, velho. Ela sempre acorda cedo e vai assistir Globo Rural no domingo, velho. Eu, pelo menos, era assim, velho. Não conseguia dormir e assistir Globo Rural, velho. Eu sabia tudo, velho. Isso, As crianças antigamente sabiam o preço da arroba do gado, né? Coisa sensacional, hoje em dia elas não sabem isso, mas enfim. Criança que não sabe arroba do gado é porque não teve infância. Tá vendo? Tem nego que fala que é jogar videogame. Não, cara, se você não sabe, não sabia arroba do gado, cara, você não teve infância. E sempre, todo mundo quando fazia frio, toda criança queria ter uma pantufa, né, cara? Caramba! Eu até hoje, velho, tava muito frio aqui em Brasília, eu realizei meu sonho, comprei uma pantufa aqui, muito, muito cabulosa, pé de lobo, porra, sensacional, adoro pantufa, é sério mesmo. Sou uma criança, velho. No frio. As pantufas, o cérebro parece esses dias frios e você relembrar a sua infância ou qualquer coisa do tipo. Outra coisa também para quem cuida dos cabelos, é uma coisa sensacional a época de chuva, que você não vai gostar do seu cabelo nessa época. Assim, as mulheres, principalmente, com a base da chapinha ou outras alternativas por aí, não pode ver chuva, senão danou-se. Sua namorada, então, não vai querer sair com você no final de semana de chuva, porque o cabelo dela estará uma farofa, provavelmente. Foi no final de tudo, sabe o que que aconteceu? E choveu. E naqueles dias de chuva, né? Quando você acorda e vai escovar dente, molhar o rosto, sai molhado, né? Tipo assim, porra, fica um pouco molhado ainda, sua roupa você congela. Cara, é muito foda, principalmente escovar o dente, aí você tá de blusa de frio, você vai lá escovar e escorre aquela gota assim pra dentro, assim, ó. É cabuloso, velho. Dias de chuva, sempre acompanhado com frio, né, velho? Porra, total. Mas aqui no Rio de Janeiro existe um fenômeno muito estranho, que é a chuva com sol. Que é praticamente... Tá, não é sempre, mas sempre que tem, cara, fica um calor do cacete. E aí, de vez em quando chove, tipo, é assim, o dia começa. Aí você sai de casa, aí tá chovendo. Beleza, coloca um casaco e um guarda-chuva. Eu paro no ponto, depois de 10 minutos, 15 minutos andando, eu paro no ponto de ônibus. Fecho o guarda-chuva, parou de chover, tá um calor do cacete. Tiro o casaco na mochila, guardo o guarda-chuva. Subo no ônibus. Sento no ônibus. Tá um frio do caralho de novo. Coloco o casaco e fica nisso, cara. A pessoa morre de choque térmico e ninguém sabe por quê. Exatamente. Brasília, cara, que pra quem não conhece Brasília, é que tem realmente esse choque térmico a cada, sei lá, 0,2 segundos. É uma coisa sensacional. De manhã, tá fazendo, tipo, muito frio, muito frio. Você coloca 3 blusas de frio, aquela com capuz, porque tá chovendo e tal, muito tenso. Não, hoje não vou levar todos os meus livros, porque eu tenho que colocar a blusa de frio na mochila e passa o quê? Chega na hora do almoço. Não, chega no segundo horário, às vezes. É, primeiro horário tá muito frio, no segundo horário já não tá frio mais. Na hora do almoço, já tá na temperatura ambiente. Chega na hora do almoço, cara, você tá calorzão à tarde, calor de sol de 4 horas da tarde, velho. Tá te derretendo, velho. Aí chove, sobe aquele calorzão, aquele mormaço. Brasília é assim, cara. O Jaider sabe muito bem, o Tuxanante já morou aqui. De manhã faz frio pra caralho, à tarde muito calor e à noite começa a congelar de novo. Brasília é tipo o clima de deserto, entendeu? Calor na parte da tarde e frio na parte da noite. Foi sensacional. Outra coisa também, essa daqui, cara, eu joguei até minha teoria no Twitter. Dias de frio as pessoas são mais sentimentais, cara. Pode perceber, cara, as pessoas irão pedir mais desculpas nas épocas do frio, na época do frio. Eu quero entender o porquê as pessoas ficam mais sentimentais, sério. Se você falar... É por causa que assim, a chuva e frio é uma maneira é você aquecer. Então você ficar ali abraçado, as coisas que são românticas, você pode perceber. É assistir filme, é sair pra jantar, sei lá, uma parada... chocolate quente, então aquela parada mais romântica, sacou? Então, porque quando tá naquele calorzão da Bahia, da África, não tem como você ficar agarradinho, abraçadinho lá com a pessoa, sendo que tá calor da África. Então, quando o clima frio de chuva é propício a você ver as pessoas abraçadas, porque está frio. Quem é que nunca emprestou a blusa de frio pra amiga que tava com frio no dia de chuva? Ah, isso é mítica, velho. A amiga pede as blusas de frio emprestado, você passa frio só pra dar aquela arrozada, e ela fala muito obrigado, só que na mente dela tá tolinho. É. Tolinho, congelou no frio, mas eu fiquei quentinho, enfim. Porra, um dia eu tava de casaco e regata, cara, eu fui fazer essa merda, caralho. Nunca mais usei regata na minha vida. Traumas de camisetas regatas. Né? Assim mesmo, cara. Dias frios é igual a pessoas sentimentais do seu lado. Não é à toa que o Dia dos Namorados é na época do frio também, olha que merda. Exatamente, é pelo frio. Dia dos Namorados, o cara fica lá agarradinho, lá tranquilinho, lá, ó, que bonito. Vou deitar aqui debaixo da coberta e assistir um filme. Porque as coisas que a gente faz no dia de frio, velho, é uma coisa mais caseira, sacou? Tipo, você assistir filme e tal, essas coisas. Comer chocolate quente. Quando você tá... Ó, as coisas que a gente mais faz é... colocar uma roupa muito quente, tomar aquele chocolate quente e deitar. Muito bom. E ler também as paradas que exigem pouca movimentação. Porque quanto mais debaixo da coberta parado você está, mais quente você vai ficar. Então é isso que as coisas acontecem o tempo todo. Então chuva e frio é totalmente romântico, velho. Porra, e eu que sou forever alone só sofro, cara. Esses dias eu tava no shopping. Esse dia não, hoje. Eu tava no shopping e eu me encontrei no ápice da minha forever alonice. Que eu sentei na paradinha jogando Guitar Hero. E aí eu lá, pô, mó bem toquei guitarra, parei. Quando eu li a minha volta, num banco, um casal abraçadinho. No outro banco, um casal se pegando. Aí passou um casal e eu lá com a minha guitarra, cara. E o mó frio, todo mundo muito abraçadinho, muito juntinho. E eu, tipo, eu ainda tenho a minha guitarra. Cara, e frio pra você jogar, frio e chuva pra você jogar videogame. Você tá agitando no mouse, sei lá. É, ou tá jogando videogame, na hora que você vê seu dedo tá congelando, né? Caralho. Tá... Que puta que pariu, maluco. Você já não tá aguentando. Não dá pra usar luva. Você tem que usar a luva, mas a luva limita os seus... Não dá pra usar luva. Nerds, velho. Não dá. E aí começa a trovejar, já chega sua mãe. Liga isso. Aí eu, mãe, por quê? Acabou de dar a notícia do moleque que morreu porque tava usando computador quando teve trovoada. Ah, e essas paradas de trovão, aqui no Vicente Pires, onde eu moro, a cidade de Brasília, choveu, o cachorro me deixou no poste e acabou a luz. Então, toda vez que chove, velho, acaba a luz. Aí você vai ler, dormir, jogar dedonha. Tem uma vez que acabou a luz aqui, tava a família, foi jogar dedonha. Jogar dedonha no escuro, aí tá aquela vela, você queima todos os seus dedos, né? Porque você sabe, chuva, trovada, frio, é praticamente muito, muita probabilidade da luz acabar, você sabe, né? Vai pegar a vela e você nunca sabe onde você colocar a vela, porque você nunca vai... Você usa uma vez por ano a vela, é sensacional, você nunca sabe aonde ela está. Muito legal isso. É verdade, quando acaba a luz, você fala, cadê? Bate aquele desespero, né, que parece que o frio tá te agarrando, você fica com medo dos bandidos invadirem sua casa, né? É sério. Agora, quando você tava na escola, aí você falava, porra... Que legal, hoje você vai dormir tranquilo. No dia, quando você acorda, olha lá fora, tá chovendo. Yeah! Nossa, maluco, tu fica decepcionado. Tu fica, ai meu Deus, tem que levantar, passar na chuva. Porque, velho, andar na chuva já é ruim. Mas se acabou de acordar e ir pra chuva, é pior ainda. Aí o que acontece? Você vai pra escola, você chega lá, já chega todo molhado, já tá putinho já. Suas aulas do dia é horrível, isso é um matemática, física, química e aula dupla de educação física. E tu, caralho, chegou pra salvar, né? Aí a quadra está molhada, aí seu professor fala, ou nós vamos ficar aqui dentro, né, quando ainda tá chovendo, fica dentro da sala de aula jogando xadrez, gamão, brincando de forca, ou você vai pra quadra e você é obrigado a rapar. E sempre dá merda, sempre escorrega, sempre cai, sempre dá merda, né não, Jair? Nossa. Não, é legal também quando você tá rapando, aí, quando você termina de rapar, acabou o seu horário de educação física. Ou seja, foi a educação física você aprender a rapar, tipo as aulas do mestre Miyagi. Você limpa direita, esquerda, assim sucessivamente. Não, o legal é que, tipo, aí sempre que a galera se reúne, tipo, na aula de educação física, que, ah, choveu, não dá pra ir pra quadra. Sempre, cara. Teve uma vez que a professora foi tão retardada que ela falou assim, não, vamos afastar as cadeiras e eu vou trazer uma bola pra cá. Por que, professora? Por que você fez isso, cara? Sério, a única coisa que eu saí dessa sala, cara, foi com o cotovelo roxo e a cara vermelha. E jogar ping-pong também, né? Ping-pong. A mesa de ping-pong, ela fica dentro de um lugar lá e você vai jogar ping-pong com a galera. Mas, e quando a chuva tá tão forte que ela começa a invadir a sala, assim, tipo, pelas portas, assim, é muito foda, cara. Os meteorologistas alertam para a grande quantidade de chuva que pode cair no norte e no nordeste do Brasil nos próximos dias. Também deve chover forte em parte do centro-oeste e de Minas Gerais. Que chuva na escola, é aquilo que eu falo, véio. Acordar de manhã para ir para a chuva na escola era uma coisa muito decepcionante, velho. Às vezes, eu não sei por quê, porque fazia muito frio, né? E aí é mais difícil das pessoas acordarem no frio, né? Porque você tá tão quentinho lá, no confortável, né? É difícil as pessoas acordarem. Às vezes, com certeza, você já perdeu várias aulas por causa da chuva. Ou, caralho, tem que ir atravessar... Tênis branco. Quando você acabou de limpar o seu... Mano, você acabou de limpar o seu tênis branco. Eu não compro mais tênis branco por causa disso. Você tá indo pra escola, você acabou de limpar, tá todo feliz, aí chove. Aí seu tênis fica preto de novo, encardido. Cara, isso é a coisa mais triste do universo, velho. Cara, nossa, chuva... Não, e tem também o São Pedro Troll, né? Você olha assim, você olha e sai e fala assim, nossa, hoje tá com cara de que vai chover. Aí beleza, tipo, isso um pouco antes de sair de casa. Aí você vai, faz suas coisas, se arruma, você olha, e não, abriu um sol, vou sair sem guarda-chuva. Você pisa, você saiu da sua casa, nenhum sinal de chuva. Você pisa na esquina da rua, quando você já tá a 500 metros da sua casa, tá, na rua, não tô... Quando você já tá a 100 metros da sua casa, começa a chover. Muito bonito, São Pedro. Muito obrigado. Era tudo que eu precisava. Aí, tipo, é foda que começa a chover, assim, aí sua mão vai ficando molhada, ela vai congelando cabulosamente, saca? Ainda mais na escola. A mais coisas que tem, assim, é quando você tá na escola, né? Aí o que acontece? Além do seu tênis estar preto, porque você põe um chuva no outro dia, você começa a ficar gripado. E aí você começa a ficar, tipo, com milhares de catarros, assim. O que mais tem na galera dia de chuva é nego com o nariz correndo, velho. Nego catarrento, velho. Isso é muito, muito comum acontecer dias de frio, muito foda. Pô, e uma vez, cara, que, porra, fui no carnaval, cara. Aí, tipo, foi lá no interior da puta que me pariu. Aí, porra, tinha bloco e tal, e aí a avenida inteira tava fechada pro carnaval. Aí, porra, saí com os meus amigos, beleza, bora curtir, bora encontrar com a galera, sei lá. Pisou na avenida do bloco, começou a chover. Todo mundo ficou debaixo da marquise. Ninguém ficava na rua. Ou seja, como é que dá pra curtir o carnaval? Cara, foi horrível, cara. Nossa, foi a pior coisa. Agora, eu tenho uma história. A história do Goku molhado lá é história de chuva, que tinha várias forças na escola lá, tava com a blusa lá do Goku molhado lá e acabei escorregando, caindo de bunda na poça, porque era mítico. Pra cair de bunda na poça... Na chuva era o tempo todo, né, velho? O tempo todo isso acontecia comigo. Tinha uma poça lá, eu pensei que eu ia levar meu ki e conseguir voar pro outro lado da poça, e um imbecil caí de bunda na poça. E molhou minha blusa do Dragon Ball toda, né? Aí eu tirei e guardei na mochila, velho. Mas nunca mais, né? O pessoal esqueceu, velho. Eu virei o Goku molhado lá na escola, né? Goku molhado. Pô, cair de bunda na chuva é clássico, né, cara? Ou tem outra também. Por exemplo, eu estava voltando já desse aí, na chuva. Eu estava tão ensopado que eu não ligava mais pra chuva. Tipo, eu tava andando assim, foda-se. É como aquele belo ditado que é um peido pra quem já tá tudo cagado. Ou seja, um pingo a mais ou a menos não importava. Mas eu estava andando, as pessoas me olhavam. Que esse cara está fazendo na chuva? Mas foda-se, eu estava todo molhado. Né? Cara, tem as pessoas que tipo viram aquele episódio de Caçadores de Mito, falaram, ah não, quando você anda, você se molha menos. Cara, pensa numa parada, se você anda, tipo, tá, começou a chover, você está no meio da rua, você ainda não estava molhado. Se você anda, cara, você vai se molhar praticamente a mesma coisa que você iria se molhar se você corresse, mas você vai passar mais tempo se molhando do que se você estivesse correndo. Então pensa, cara, o ruim não é ficar molhado. O ruim é estar se molhando. Não. Mas ficar molhado é ruim também, velho. Não, cara, mas porra, incomoda muito ter um monte de gota caindo na sua cabeça, cara. Então que bom que você se livre dessa sensação. Mas cara, aquela roupa pesada é ruim também, véi. Cara, são uma diferença de 5 ml, cara. Não, nem a roupa pesada, não. Tipo, você ficar igual gata molhada na chuva. Tipo, você fica com as camisetas brancas mostrando o bico do seu mamilo na chuva. Não é uma coisa muito legal. Estou excitado. Credo, nossa. Porra, por isso que eu ando de casaco também, cara. Ou então, tipo, você sai com... Cortou o cabelo tá de pé, tá todo bonito. Ah, cara, você usa gel, aí chove, tem a gota escorre pelo seu couro cabeludo, assim, ó. Seu cabelo fica que nem rabo de pombo. E eu que uso pomada, cara? Se você usa pomada e molha, o cabelo entorta. Aí o cabelo tava retinho, assim, todo estiloso, aí choveu, a parada ficou toda enrolada, parecia... Ficou muito estranho, parece que eu fiz Babyliss, cara. Ficou muito estranho. Cara, e meu irmão, uma vez a gente foi pro SESI Park. É um parque que é aquático, um parque de um monte de coisa do SESI, né, que tem no SESI. Aí o que acontece? O meu irmão, ele tava gripado, né? E ele não esperava, ele tava tipo meio que na área de entupido e tal. Ele não esperava que chovesse. Aí começou a chover, velho. Aí choveu muito, ele não tava nem aí. A gente começou a jogar bola na chuva e tal, cabuloso, velho. E o meu irmão com altos catarros, cabuloso, saca? Aí ele foi, caiu no chão, caiu de peito no chão. Pá! E de repente ele meio que parecia que tava perdendo ar, meu irmão. Soltou uma catarrada. Todo mundo falou, caralho, maluco! O meu irmão melhorou depois que soltou os catarrões lá, mano. Caraca, e aqui, cara, é cheio de ladeira. Então... Quando chove, cara, de vez em quando alaga uma rua inteira, tá ligado? É como praticamente você tem que nadar, tá? Dependendo da rua, não a minha. Mas a minha é tipo final de ladeira também. Ela é bem embaixo de uma ladeira. Um dia, cara, sério, eu tava no curso. Eu saí do curso, tava chuviscando. Eu peguei o ônibus. Eu cheguei em casa. Eu juro, cara, só faltava aparecer, porra, um santo e falar: desculpa, meu amigo, mas o mundo acabou. Porque, porra... Se você tá na pior... Porra, o que quer dizer tá bem, né? É sério, cara, quanto mais eu corria pra frente, mais eu era jogado pra trás, de tanta água que tava escorrendo, cara. É muito ruim, é muito ruim. Eu passava as pessoas surfando em tampas de geladeira, uma coisa assim. Agora, quando você tá no colégio, isso é porque aquele clima de chuva é muito foda pra você ir pro colégio, né? Aí você... A sala já tem um clima de... De sono, né? Com chuva e frio ainda é foda. Você bota aquele capuzinho na cabeça, dorme pra caralho. E pra sair da aula, pra sair pro intervalo no frio, é foda. Não dá pra sair da sala. E quando seus amigos resolvem começar, seguram você e te colocam embaixo da goteira, ou ele sai, você sai correndo com eles e se molha todo, depois tem que mentir pra mãe, né? Fala, pô, mãe, é porque choveu muito e não deu pra eu sair sem me molhar. Ou então quando você tá passando do lado de uma poça e o filho da puta dá um chute na poça e te molha inteiro. Isso é putaria, isso é parachado. Esse filho da puta, caralho, essa coisa era muito mongol, velho. De ficar chutando... chutando a água, assim, push, push. Nossa, aquilo era muito coisa de filho da puta, né? Agora a paradinha que eu ficava, na mais raiva, velho, era falar bem assim, vem aqui, colocava a cabeça do cara debaixo da goteira, era chato, velho. Era muito chato, velho. Você lembra disso? Nossa. Então, quando você vai no shopping, isso acontece muito quando tá chovendo. Você tá lá tranquilo, cantando uma bela canção, e tá de sol, tá tranquilo. Você vai pro cinema, né? Aí você assiste lá 2 horas dentro do cinema, na hora que você sai do cinema, tá caindo um toró tão gigante que você fala, não é possível que nós estamos no mesmo lugar. É sério, acontece o tempo todo, velho. Entrou, saiu do... É igual quando você entra de dia no cinema e sai à noite, já tá de noite. É. Uau! Isso. Eu passei o dia inteiro no cinema. Viagem no tempo. É. Que nem uma vez que eu entrei no cinema, tipo, 8 horas, e desliguei o celular, mas desliguei meu celular. Tinha um probleminha que quando eu ligava, ele ligava na meia-noite. Aí eu saí do cinema, tipo, 10h30, quando eu abri o celular. Caralho, é meia-noite! Fiquei desesperado, cara, por 5 minutos, até me tocar que meu celular tava quebrado. É sério. Quando você sai do cinema, tá à noite, aí você... Uou! Tá à noite! Eu passei o dia, hein? Inteiro aqui. É sério. Muito bom. Ah, e quando você tá andando de bicicleta? Porque quando você é pequeno, você anda de bicicleta, faz um monte de coisa, né? Você tá andando de bicicleta, pá, na chuva, e aí quando você chega em casa, a sua blusa tá com aquele rastrinho de lama, assim, aquela coisa bonita. da roda, assim, que jogou a água e sujou até o seu cabelo. É uma coisa bonita, né? Depois aí que inventaram os paralamas pra bicicleta, é isso. Mas antes você sujava a camiseta a cada pedalada na chuva, é sensacional isso. Cara, porra, perder camiseta por causa de bicicleta na chuva é uma merda. E quando tem aquele carro, filha da puta, sério, você tá numa avenida com uma calçada mega estreita, com uma beira totalmente alagada, e a avenida tá completamente vazia. Aí passa um carro, o carro, beleza, passa do lado, nem pega na água. Passa outro carro, beleza. Sempre tem um filho da puta que tá num 4x4 com um pneu do tamanho da mãe dele, passa em cima da poça e a poça molha você da cabeça aos pés. Sempre tem. E é sempre legal que você tá com alguma parte da sua roupa branca. É sempre. É. Ou você tá indo pra um lugar muito importante. É, tipo, você tá indo pra uma festa. Você tá indo pra uma festa, o filho da mãe faz isso. Se você estivesse voltando da festa, foda-se. Mas é sempre quando você está indo pra algum lugar. Filha da mãe. Quando você tá indo pro shopping, passa aquele carro. É foda, cara. É foda, cara. E principalmente motorista de ônibus, cara. Sei lá, eu acho que eles são instruídos a fazer isso. Eu não entendo essas pessoas. Não, porque guarda-chuva, né? Tem que falar de guarda-chuva também, né? Porque o guarda-chuva, ele não serve pra tapar a sua chuva. Assim, de guardar a chuva de você. É, tinha que ser guarda-chuvisco. Porque se chover de verdade, você vai ficar molhado do mesmo jeito, porque a chuva vai vir de frente, de lado, de qualquer lugar, e ela vai te arrumar de um baixo. Jeito, saca? E quando você tá assim, tranquilo, lá falando assim, ó, você não vê e a goteira tá bem na tua mochila, assim, quando você chega em casa, sua mochila tá uma, tipo, uma bacia d'água, tá ligado? E tem algumas pessoas também que não sabem usar guarda-chuva. Tipo, elas vão andando e sabe que guarda-chuva, quando cai a água em cima dele, ele sai pelas pontas, entendeu? A água. Aí as pessoas ficam um do lado das outras nas paradas de ônibus com guarda-chuvas abertos e fica aquela pingando em você que não tem guarda-chuva. É uma coisa sensacional. Eu fico muito... E capa de chuva, né? Capa de chuva, eu nunca usei capa de chuva. É uma coisa muito estranha, fica aquele barulhinho. Ah, não, não rola. Não rola mesmo. E quando você tá todo animadão pra jogar futebol, fala, aí galera, vamos jogar futebol. É muito ruim, cara. Porque a galera brocha. Quando vai ter futebol, se choveu, ninguém vai. E tá tendo futebol, começou a chover, todo mundo para. Saca? Só teve uma vez que todo mundo tava decidido que mesmo que se chovesse, o pessoal ia continuar jogando. A galera tava animadona, vamos lá, galera, vamos jogar bola. E aí começou a chuviscar, chovendo, tá chovendo de boa, tranquilo. Só chuviscando aí. Não, galera, tá só chuviscando, fica tranquilo, galera. Só que quando a gente olhou olhou pra frente, a chuva tava vindo, saca? Deu pra ver a chuva vindo, saca? Ó o bicho vindo, moleque. Foi muito engraçado. Pareceu que era um furacão, que a galera saiu correndo, saca? Tipo assim, não, galera, a chuva tá fraca, pode vir. Tipo, que isso, velho? Aí a gente olhou a chuva vindo lá e todo mundo, vai. E quem nunca viu também quando a chuva tá do seu lado, mas do seu outro lado está seco? Quando você tá na estrada e tem aquele pedaço que choveu, aí tem um pedacinho sem chuva, não. E um pedacinho resto com chuva, ou um pedacinho com chuva e um pedacinho sem chuva, tipo só uma nuvenzinha, assim, é, tipo, 10 centímetros. Você passa pela nuvem e... É. Do nada. Desse jeito. É tipo um lava-jato autoestrada. É, lava-jato natural. É, pô, isso é muito sinistro. E quando você escuta a chuva vindo assim pra sua casa, assim, ó, você escuta lá... Ou quando a gente tinha rádio replay, aí o Jaider falava bem assim, tá chovendo muito aqui. Aí passava 10 minutos, mas tava chovendo aqui também. Não, quando você tá de vizinho, assim, por exemplo, o Rafa aí mora mais ou menos relativamente perto. Por exemplo, dá um trovão aqui, eu falo, Rafa, vai tá chegando aí. Depois uns 5 segundos é que vai chegar no Rafa. É muito legal isso também, cara. Pois é, não. Uma brincadeira muito nerd, mas que eu faço quando tá chovendo... É saber a distância do trovão. Eu aprendi isso lendo Turma da Mônica. Que quando tem o raio, que é a luz, aí você conta. É, você vai contando, tipo, 1, 2, 3, até vir o relâmpago. Quando chegar o relâmpago, você divide esse tempo por 3. Isso é a quantidade de quilômetros que caiu o trovão. Entendeu? Ah, entendi. Cara, eu sei que trovão é uma coisa muito cabulosa, né, velho? E quando começa a chover, dá trovão, sua mãe sempre manda você desligar as coisas, né? É. Tipo, ninguém nunca morreu por causa disso. Não, esse negócio de desligar coisa, tudo bem, que vai, vai cair energia e tudo mais, vai queimar o seu aparelho. Mas quando você tá dentro de casa e sua mãe fala, meu filho, não fique de frente pro espelho, você pode morrer. Cara, nunca saiu alguém no hospital falando, pô, ele estava de frente ao espelho quando caiu um raio. Não, isso não vai acontecer. Que nem quando sua mãe fala que quando você... uma tartaruga morde você, ela só solta se der um raio, né? Uma tartaruga já me mordeu, mas não estava chovendo nessa época, então eu estou feliz. Também tem mãe que fala que se você entortar a cara em frente ao espelho e um anjo passar, soprar, sua cara fica assim. Por que um anjo ia vir soprar minha cara? Porra, o bafo do anjo deve ser foda então, né? Né? Aí a pessoa chega com a cara torta. Que foi isso? Choque térmico? Não. Um anjo me soprou. Um anjo do demônio, né? Né? Cara, só um anjo filha da puta faria isso. É o Lúcio, pé. É o Lúcio. É não, é sério, é Satanas. Mas mano, dia de chuva é muito legal, velho. Eu gosto de chuva quando eu fico dentro de casa. Mas quando você tá com preguiça de fazer uma coisa, sempre vai chover pra te dar mais preguiça ainda, né, velho? E a probabilidade de você adoecer depois que você pegou a chuva é muito maior e é muito chato ficar doente, cara. Isso. Também quando você vai fazer sempre alguma coisa no final de semana, por exemplo, churrasco. É uma coisa que não tem que ter chuva, vai chover nesse dia. Você tem que fazer debaixo da sua casa, lá do telhadinho lá, porque vai chover no dia que você for fazer churrasco na sua casa. Cara, churrasco com chuva, é clássico. Outra coisa também, como, por exemplo, você tá chovendo, aí você fica lá desanimado, olhando pra sua janela, vendo lá fora cair aquela chuva, você fica contando as gotinhas, tipo, brincando de corrida de gota, é uma coisa sensacional nessa época também que você faz. Ah, e sem contar também granizo, quando chove granizo, você vai lá pra fora, enche o copo com suco e você vai pegar vai pegar os granizos, sabe, brincar de gelo, uma coisa sensacional. Caralho, Jader, que pobreza, cara, faz gelo normal. Não, cara, gelo de granizo é muito mais gostoso. É, porque também tem mijo dos mendigos. Não, então se fosse assim, então você não vai tomar banho na praia porque as baleias têm orgasmos e coisas do mar, tudo mais. Que nojo, cara. Enfim, o que mais? Mas o sal limpa. Limpa, ô, limpa. Limpa. Mas a corrida de chuva era muito... A corrida de gota era muito foda. Escorrendo assim, você ficava por horas hipnotizado, né, cara? Quando o vidro do carro vai embaçando, você dirigir numa chuva é uma coisa mítica, velho. Eu nunca dirigi na chuva, mas, por exemplo, seu pai, sua mãe dirigindo na chuva, assim, você fica meio, oh my god. Eu lembro uma vez que o carro do alagou, né, ali, um trecho aqui de Brasília. E aí a gente foi passar lá por dentro, lá, e já tava, tipo, pra cima dos pneus a água, velho. Aí o carro deu até aquela falhadinha assim, meu pai falou, foi místico, era criança, falei, isso aí, pai, é nóis! Se também brincar de espelho embaçado é sensacional também, se escrever em espelho embaçado. Que mais? Bom, mas enfim, vamos chegando então a mais um final de cast, galera, vamos às nossas conclusões. Tute, sua conclusão? Minha conclusão, cara, é que a chuva foi o que me salvou esse ano, porque teve uma vez que choveu, alagou meu colégio, fiquei 2 dias inteiros sem aula. Então a chuva é a neve do Rio de Janeiro, isso. Só que mais devastadora. É. E Rafa também. Pois é, cara, eu adoro chuva porque eu posso ficar dentro de casa lendo. E eu adoro ler, de verdade, porra, gosto muito de ler. E pode relembrar também as paradinhas de boa de chuva, né? Foi. E tem um monte de coisa, né, cara? Relembrar essas historinhas aí da de escola aí, dos filhos da puta que colocava a gente debaixo da goteira aí. Recentemente eu tava lá no CTN, que é um colégio dos amigos meus, gente, lá tava chovendo muito, saca? Aí a galera ficou com essa brincadeirinha de colocar debaixo da goteira e, porra, eu tô na faculdade, não tem essa parada. Você coloca seu colega debaixo da goteira e te processa, cara. Bullying. É, agora tu é bullying. Se você coloca seu amigo... É bullying. Amigo debaixo da goteira, agora é bullying. Cuidado, não faça isso. Enfim. Chutou água no teu amigo? Bullying. Mas enfim, vamos terminando o Caramba Cast por aqui, galera. Não esqueça de comentar, beleza? Faço o pedido para vocês. Não esqueça, clique na caixinha logo aí. Isso, clicou? Então já começa a digitar o que você achou do cast. E também não se esqueça de divulgar, beleza? O Twitter aí. Não esqueça de retweetar lá o tweet do Caramba. Tranquilo? E nem participar da promoção da Game Contra. Tranquilo? Vamos terminando por aqui. Então mais um Caramba Cast, galera. Hasta la vista. Fui! Ai, caramba! Pai, não passa aí não, pai. Não dá pra passar não, pai. Não dá não. Relaxa, filhão. Paizão aqui consegue. Tá bom, vai lá. Aí. Yeah! Olha o rapaz ali, ó, pai. Filha da puta! Olha a mãe! Eu acho que ele falou alguma coisa, não deu pra ouvir, porque tá trovejando e chorando muito. Cuidado, nem carro ele tem, né? Tadinho, o tênis dele é branco. Provavelmente ele deve nem comer bolinha de chuva, não tem dinheiro. Tá andando na chuva. Já pagou com o cigarro do homem quase.